Controle Salvador 2080, Reto 04. Controle Salvador, Olimpo 08. Olimpo 04. Oi, Olimpo 04. Subiu para o nível 145. Você vai prosseguir direto para a área Netuno? Prontinho, se autorizar, já, daqui já pega pro direto. Autorizado direto à área Netuno, subindo para o 145, Olimpo 04. 145, direto à área Netuno, Olimpo 04. Decolagem autorizada pistão 0, vento 090 graus, não passe norte. Iniciando no 095. Mandou 118 decimal 95. 95, obrigado, até mais. Dia 3740, continue na aproximação, aguarde pista livre. O ajuste no 0 no 3. 3 aguardando. 3740. Já 1 meia dúzia, prossiga. Sente o comandante? Gente, tá pronto pra decolagem, o Guardião 06? Gente, acione, chegou pronto pra decolagem, o 62. Passa o controle, gol. 1095, chega o controle 208, decolado 548. Tá, tá. 3740, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, no 4 nós. Autorizou o pouso na 10, 3740. Saída ar bono. Ah, bono, pode ser disso, cuida presente. Também que vou ir direto ao Elefa. Elefa, obrigado. No 739, está autorizado a final do RNAV, após etapa, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 3, informe no Serra Vita 366. Está autorizado procedimento RNAV da 10, descendo após etapa até o 2500 pés, com 3.95, vou informar no 366 estabilizado, após etapa vai direto 366, né? Firma autorizado após etapa e Serra Vita 366. Após etapa 366, vamos no 719. Bom dia, Victor India Juliette. Mantenho no 1500 pés nos corredores, o ajuste padrão no 0-3. Até a Pro de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Com 095, cruzou a aeronave em altitude que está na nossa frente. Quando puder, por cidade de Pops, para tentar tirar o atraso meteorológico aí. Guarda em coordenação, gol no 095. Obrigado, senhor. Autorizado 06, decola agora da ordem. Gente, reporte fora do solo, uma centena no 39 pro Nordeste. Estou no 095, o Recife autorizou direto o Sozop. Sozop, obrigado. Isso, próprio, minha 140. Ali mantém pista 10. Mantém 10, minha 140. Para do Sol 06, tirou através da torre. Gente, 06 para o Nordeste, todo o corredor forte. Aguarde transferência, controle. Pode confirmar, pai, eu tô comprando hoje buraquinho. Gente, se preferir, pode apoiar direto ao Nordeste aí, destino. E aguarde transferência, controle. Gente, eu vou ingressar aqui no corredor forte, foi pelo litoral, pode ser? Afirmo, sem interferir com o eixo de decolagem da 10. Sem eixo do eixo, tô prosseguindo com o hoje buraquinho para ingresso no forte. No 40, informa o esquilo da Polícia Militar à esquerda, mantendo pro Nordeste, decolagem pista no zero, autorizada, vento uma centena no 3 mais. Bom dia, TAM 3198, aciona identificação via Mari, desça para o nível 050. Via Mari 050, TAM 3198. Ou no 095, chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288-260, bom dia, bom fim de semana. Correto. 06. 7, guardar. Está presente, pode chamar o controle 208. Boa viagem, até o ingresso. Obrigado, até a volta. Minha 140, decolado ao 54208. Boa viagem. 208-6250. 739. Vitor India Júlia, autorizado do CEASA, da presente. Valeu, Tatílio. India Júlia, muito grato. Controle Salvador, Oxiné 6250, fora do solo. Chamei 61140, contato radar decolagem, saída pública, suba para o nível 350. 350, 6140, pode voar, Jambos, senhor. Autorizado, Jambos, apresente. Tá, obrigado, 6240. 6140. Controle, guardião 06. Guardião 06, controle, mantenha 500 pés visual no litoral, o ajuste 10 no 3. Sim, Excelente ajuste, 1-0 no 5. Padrão, 1-0 no 3. Obrigado. Nós avistado, pouso autorizado, pistão zero, vento uma centena, 3 nós. Autorizado, pouso não no zero, vou no 7-3 nós. Está até quantas milhas, Salvador? 7. Vista, o Vitor de Júlio. Júlio, chama a torre, Salvador, 1-1-8-95 e tomou o pouso. 8-95, graça, aí de Júlio. Não, 739, solo 59, direito, 1-2-1-1, solo, cara. 2-1-1, agora. Faz com aquele cordial, bom dia, o papai do Vitor de Júlio. Bom dia, Vitor de Juliette, dá presente, rua da cabeceira, aguarde autorização de pouso. Livrando 1500, lá para a 1-7, aguardando autorização, ainda deu. Abaixa o passo, após o pouso. Vai para a DEI, positivo, senhor. Alterna 125, decimal 45. 2685, alterna 2545, 6145. Juliette, cadê aquilo? Prossiga. Pronto, livre a sessão, suba para o 105, informe para lançamento e confirme PLB. Sobe, 04. 7 avistado, pouso autorizado, pista na 7, vento 1 centena, 3 nós. Livre 1 na 7, dia julho. Azul 2776, está agora a 63 milhas nordeste de Salvador. Suba para o nível 170, tem um serviço a dar encerrado e chama Aracaju na frequência 120.3. 3198, está autorizado a final do RNAV, desça para 250010, o ajuste no 013, a presença autorizada do Serra Vitor 366. Boa, o Serra Vitor 366, autorizado o RNAV, descendo para 2510, o GAN 3198, o ajuste no 013. Autorizado nível 1970, Olimpo 04. Futuro em dia Júlio Alto, solo 01, backtrack até o Pátio 4. Estacionar, frequência livre, bom dia. Guardião 06, não há tráfego conhecido para informar, mantenha 500 pés de visual e chama para o regresso, Guardião 06, frequência livre. Muito obrigado. Papa Romeu, Alfa, Juliette Romeu, controle. Está agora 47 milhas noroeste de Salvador. O serviço radar encerrado, mantenha uma centena e para informação de voo e alerta, Recife na frequência 12085 e secundária 125.45. Alfa Romeo, Golf e Juliette Golf, prossiga. do equipamento e se apresentou notificação, o Golf e Gillette Golf. O ajuste em Salvador no 013, mantenha em condições visuais, só que seu transponder para 0131 e informe na final para o pouso o Golf e Gillette Golf. CS Olimpo 04. Copiado Olimpo 04. Para se render com ainda dá uns 30 minutos, uma meia hora. Zona 98, completa a final do RNAV, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. Venta para 3198, até mais tarde. Salvador, muito bom dia, tá 3198, meia milha para o Ceávilo 372, baixar trabalho. 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 3. Parando pista livre, 1 no 0, no 3, tá 3198. Pista livre, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 129. É o pouso autorizado na 1-0, tão 3198. siga. Chame táxi, Juliette, até o momento. Momo transmissão WhatsApp, passando por Cogbo, Momo Cogbo WhatsApp. É que seria mais rápido após Cogbo voar conforme a rota do plano, que seria uma rota mais direta, entendeu? Referir pode ser a transmissão WhatsApp. Chega uma vez de solo 1-1, direito no 2-1, decimal 1 no solo. Confirme, é o 2-1 rota? 2-1-1. 2-1, obrigado. O Juliette, o Otávio, meu, prefere fazer a transição da TAP? Vicente, então modifique para a mão a transição da TAP. Reporte para Juliette, então, avião autorizado o ingresso, reporte capiceiro no 7, pronto para decolagem. Autorizado 3.500 pés, o Olimpo 04. Juliette, eu estou vendo, decolagem autorizada, pistão 17, vento no 00 graus, 14 nós. Romeu Golf, Juliette Golf, tá visual com o CRN de Aguinha? Oi, Júlio. PS, comandante, tem a frequência livre, tem um bom posto. Graças, controle. Romeu, decolado 16, controle 1208, acionado 5552. Controle 5552, Romeu. Papas Lago Torneio, decolou, vamos a TAP na sua. Maria, Julieta Torneio, está em contato radar, saída Momo, suba sem restrições. Sem restrições, vamos lá. Coordenou na livre o Quebequilo? Já coordenado. Certo, um atraso conhecido no setor, está livre o lançamento em forma para descida, Juliette Quebequilo. Quebequilo para a descida, muito grato. Certo, Olimpo 04, confirme o procedimento que irá executar em Salvador. Atualizado para o do farol, mantém ainda 3500 pés ou ajuste no 0 no 3, Olimpo 04. Ali o chanel 6200, aciona a identificação via chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado, Itap, Yoshané 6200. Jogo do Rondô agora pelo destino. A sua 285. O Julieta Torneio autorizado da presente direto ao destino. Quando possível, informe seu estimado pouso. Quebequilo autorizado a descida, informe cruzando 4000 pés, o ajuste no 0 no 3. Quebequilo quadrado avançando 4000. O Gilberto está 1000 copiado, 1520, Smart Pulse. Azul 4082, acione a identificação, chega da Mari, desça para o nível 060. 18 Quebequilo tem a frequência livre, confirme mais quantos minutos ao menos solo? 5 minutos no solo. Copiado, mais 5. Tem a frequência livre, Quilo. Salvador 319, da Tampa, ponto espera, 1-0 pronto. Alinhar e manter pista no 0. Manter no 0, 319. 1.500 pés, Olimpo 04. Para o 90, 04. Nós estamos coordenando com a torre. Linha 48, decolagem 20, controle 208, bagagem. 208, boa, não, linha 48. Controle, bom dia, gol no 648. Gol no 648, bom dia, contato radar, saída Fuca, suba para o nível 350. Fuca 350, no 648, quando possível Aracaju direto. Eu vou inicialmente Jamo, aguarde em coordenação, gol no 648. Jamo, gol no 648, graças. Autorizado o Leida da presença. Leida da presença, 3191. Após o SAP, voe para o Serra Vitor 368, autorizado ao final do RNAV, descido para 4 mil pés, o ajuste no 013. Vem fazendo após o SAP, Serra Vitor 366. Informe a sua indicada, 6200. 2209. Reduza para 2109 e após o SAP, voe para o Serra Vitor 366, é o número 2 na aproximação. Autorizado para 2500 pés, o Oceano 6200. As Azul 4082, desça para o nível 050. O ajuste em Salvador no 013. Nível 050 no 013, Azul 4082. Controle Salvador, limpo 04, está igual no aeródromo. Está na próxima para essa porta. Ele o Azul 27. No 648, chama agora Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 2685.2545, boa, gol, 126.45. 04, chama agora a Torre, Salvador, frequência 118.95. Torre, 125.95, 804. Salvador UTAN 3191, solicita para o 215, aproximadamente 80 milhas. Thanks. Para uma base, fala direito, destino zero, Salvador. Sim, uma resposta, para essa porra do 04, Salvador UTAN base para direito. Decolagem 2006, controle 208, boa viagem. 208, bom serviço. Azul 4082, ele se retorna para 2009. Se para estar, soubesse com ajuste no 016. Controle Azul 2719, decolou na sua escuta. Azul 2719, contato radar decolagem, sua para o 340 via saída da EL. Eu estou 340 via da EL, Azul 2719. Azul Salvador, gol no 9954, informação gol. Gol 9954, acende a identificação dessa via, chegada Mário para o nível de voo 050, após o TAP, voo Serra Vitor 366. Autorizado, direto TAP. Azul 4082. Desça para 4 no pés, o ajuste no 0 no 3, reduza para 200. 4 mil pés, 1013, o azul 4082. Apenas confirmando, o tráfego à frente está 7 milhas aí. 7 milhas à frente com 200, um Airbus 320. Autoriza a proa de lenda para o azul 2799. Tem para o controle? 2799. Autoriza a lenda? Autoriza, direto lenda. Direto lenda, 2799. Eu acho que autorizar o destinamento e improntar. Papai, reporte para ingresso, destino 017. Quarto, Sol 30, Libra na Eco, Alfa, Cia Delta. Na Delta chama para o cruzamento. Azul 4082, desce para 2500 PS, reporta no Serra Vida 366. 2500 PS, 4082. Azul 366, Oxane 6200. Oxane 6200, Torre 118, desce para 9300. Cira 17, pronto para decolagem. Salvador, boa tarde, Oxane 6200, final da segunda série. 6200, boa tarde, ajuste no 013. Continue na aproximação, aguarde pista livre. Aguarde autorização em curso. São 3191, chama Centro Recife, frequência no 25, decimal 1. Chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Centro Recife, após ETAP, Serra Vitor 366. Controle azul 279, você desvia à direita, proa 230. Quem se desvia, azul 279? 230, esse é o seu nome. Zero 04, mantém o ponto de espera da Delta. Comando para a volta, você 04, lá na curva. Vai passar o 366, estabilizado com a 082. Azul 4082, Torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Azul 4082, uma milha do 366 do Alto Campo. 4082, continue a aproximação, ajuste no 013. 1093. Patrulho de Salvador, gol 994, que possui direito de aproximação 372. Criativo, mantém a proa de estado, após o TAP, 366. Imediato. Decolagem de pista 97 autorizada, vento 090 graus na 2 nós. Felipe 04 agilizando o cruzamento até o pátio militar autorizado. 04, Felipe, cruzamento para o pátio militar. Chunem 600, cola 34 direita, 121, decimal 1. Na frequência 128, decimal 8. 36, troca farol, transfere controle em 208. 08, pelo meu lado. Alô 4082, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso na 10, azul 4082. Pelo Romeo. Tá passando o Kilo Romeo, mantém 50 visuais, o número 10 no corredor Atier. Quando possível, seu estimado de pouso e reporta no farol da barra. Estimado ao 05, pelo menos. Tem, estou fiado. Controle, Kilo Romeo Oscar, é possível direto para o destino? Seu vaião no meu pé? Como? Seu vaião no meu pé, direto ao destino? Nossa, eu vou lá, eu vou pé, vou direto para Serra Novembro Zulu Uísco. Eu posso livrar no ATP. Gente, o Juliette Quebec-Quilo reporta nivelado. 9954, desça para 2500 pés, o ajuste 1013, autorizado em RNAV 10.0, reporta RNAV 366. 2513, RNAV 10.0, reporta RNAV 366. Zulu 2719, chama Centro Recife, na frequência 125, décima 1. 4082, 3 colas, 37, direita no 211, só. 211, Salvador, está confirmando, é autorizado, direto do destino, Kilo Romeo Oscar? Autorizado, Kilo Romeo Oscar, reposta livrando a CTR. Pelo para 4 no peso, ajuste no 013. 4.000, Positaf, autorizado, voa até 366. Hoje, 4.000, após o TAP 13, a Rita 366 e autorizado aqui na. Salvador, muito bom dia, 347-4. 347-4, ação identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050. 050 na Mário, pode andar 13 milhas de Mabote, pode voar Mário. Autorizada a proa de Mário. Direto Voo 9954, torre 118, decimal 95. 95. Voo 162, descendo para 2500 pés, reporta Serra Vitor 366. Estabilizado RNAV da 10. 9954, continua a aproximação, ajuste no 013. 33, agora autorização 54. Down 954 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento na centena, 139. Pouso... A pistão 0, vou na 954. Patrulha 10, prossiga. Gente, patrulha 10, ainda não recebo no radar, faça um check no seu transponde, você está mantendo 500 pés? Patrulha 10, controle. É, eu não recebo ainda no radar, você está mantendo 500 pés, acabou de passar a Vera Cruz. Do patrulha 10, mantém 50 visuais, executor de controle, reporta passando Vera Cruz. Papatango, Kilo Romeo Oscar, não atraco a reportar nesse setor, se eu tenho livre para esperar a coordenação.